Obrigado. Bruno 92, solo aos 35, direita, solo 121, decimal 9. Décima, Fox 319, obrigado. Correio, Janeiro 63, eu não conheço, sinal, olha. Boa tarde, trata do Jato Estado, 4 autorização de pouso, pista 1-0. Boa tarde, aguardado, 3-1-4. 3-1-9-2, cheque de Alfa, ponto Alfa, 3-1-9-2. Janeiro 3-1-4, cheque 3, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-9-9. Teve pouso, Xané 63, 1-4. Fala, Fox, 63, 27, 49, 3, abordo, 3 horas e meia, até na Salvador. 327, direita ainda, pontos 3, 5.3, mais 20, chamou aliás. Fox, direita ainda, 63, 27, 49, 3, abordo, 3 horas e meia, até na Salvador. 7, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinha e manter, não no zero, na 3 e 7. Cantina Grande, autorizado 370, via 310, até nenhuma pode girar. Recola da 1-0, curva à esquerda, pouca transição, zipa. 5415, transponder, 1935, controle. Táxi, reposto para ingresso, pista 17, Hotel Juliette Serra. Padre 217, Juliette, portão 01. Juliette 01, 317. Obrigado, senhor. Uma boa tarde e um bom trabalho. 6327. está com 128 a bordo, 347 de outra meta, na descida. 158? 128. Está autorizado, parte da Índia, com 0235, ajuste 903, uma boa viagem no 966. Parte da Índia, com 0235, 903, obrigado, boa tarde, boa 966. Decolagem, hotel Juventus Serra. Cuidado, alinhar e decolar, pista 17, vento 170 graus, 089. Militar, frequência livre no corte. estou copiando. Confins, autoridade 360, VTZU 21. Fala da 1-0, corre direito, perfil da água, ele é 5436, transponda 1935, controle. Atualizado, Confins 360, via rota do plano, decola da 1-0, curva direita na Argos, transição elétrica, 5436, transponda 1935, controle de 4. Tem 1-1-1-8, qual é a última parte de decola? Decolado 53, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, boa semana, senhor. Bom dia, passageiro 2231, estabilizado, estabilizador. Olha. Passageiro 2231, boa tarde, continua a aproximação, reporta, marcador externo embaixo, travado. Chamará o marcador externo. Baixado e travado, passarelo 2231. Passarelo 2231, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós. Primeiro pouso, pessoal. Solo Salvador, Passaredo 2239. 2231, boa tarde, Taxi de Alfa, repórter Taxi Juliette. Prossegui na Alfa, repórter Taxi Juliette. Está aí, Raul, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, ciente, autorizado pouso, pistão no 7, vento 170 graus, 079. Ciente, autorizado pouso, Quebec Serra. Passarela 2239. Mantenha essa Juliette, prevista remota 1-3. Mantenha essa Juliette. Mantenha remota 1-3, mantenha essa Juliette. Salvo Salvador, vou para 738, ciente, informação, Wilson. 732, turma. Boa tarde. Prepare a rua, aguarde só um minuto para fora. Ah, vou aguardar no pacote, vou na 732. Montana Galeão 3 a 0. 119. Gente, aprovado ataque 41 Índia, com a espera 2295, ajuste 1300 na boa viagem, 4118. 41 Índia, produção 2295, fazer 4118. 2261, vai ver o nave da Azul passar pela gigante, ingressa na mesma, e até a moto no está visual com a sua após a passagem do meio, com processo para remoto 13, passaria do 2231. Sola 03, autorizado via Papá até o 45. Azul 4118, decolado 07, controle 119, decimal 35, tem um bom voo. Exato, 35, obrigado, boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde. Poxa, né? 6304, é que tá o risco, hoje é que Deus autoriza a sua patrulha. 6304, número 24, prepare a bomba. Ah, me escute. Salvador, muito boa tarde, Azul 699, estabilizado e LS do Aos Milhas do Esperança. Alô, 6918, boa tarde, tráfego já avistado. Cheque o trem autorizado pelo pistão no zero, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Gente, Azul, livre pouso com ônibus com trem chegado. Para o pushback e acionamento no gate 04. 17384, autoridade sobre o ataque. Bora para o caso, vamos ver se ele. Sim, tio, 6918, livre pouso. Livre pouso, 6918. Então, a posição em consideração com o speed home e chanto pushback, o 1738. Paulo, tá 3155, cópia Guarulhos? 3155. Uma boa tarde, é o número 2 para a Copa, preparada é 3155. 5, direita 1, 2, 1, decimal 9. Direita 219, 1, 8, boa tarde. Correto, no 3, chama pronto, espera o planeta. Posso passar no portão 62 e a estabilizado 360, via Dulce Zulu 10. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael Leda Mótica. 5442 do transponder 1935, controle. Você provocou o transponder, Betis? 5442. Posição, 360 aprovado, a chaleia 6355, decola da 10 da El Lida Mótica, UP Zulu 10 Piraí, Ambad, UP Zulu 44 Pagog, 1935, 5442, a chaleia 6355. É 355, é a 11, chama o nosso pushback pra merda, né? Chamará. Aproximação, reporta o externo e o ajuste 1013. Assistente, reportada no externo, 1013 é o ajuste que tem. Questão de pista ou está operando para a extensão? Negativo, pista esquerda. Desculpa, não entendi a mensagem. A pista operando em toda a extensão, por não numerado. Obrigado. Fala, 3287, com o espécie, 1013, 01. 01, Santo Tati, CV 179, 3 horas de altura, via alternativa, Fortaleza. CV 179. 179, 7, direita indo, ponto espera 18, 95, ajuste 90, 90, 90. CV 179, 179, direita indo, 2, 9, 5, 9, 0, 0. Regras e base pela direita da 197. Gente, o Kilo Serra Lima reporta cancelamento do plano? Tá presente. Gente, Kilo Serra Lima foi um instrumento cancelado 126. Tá presente, curva esquerda, base pela direita da 17, reporta na final da 17, comprei checado, Kilo Serra Lima. Gente, curva esquerda, base pela direita, reporta na final da baixada, travado, Kilo Serra Lima. Após a cedula 1,5, conforme. Decola da 1-0, curva direita da El Lida, Mótima. 5-4, transponder. Controle 1, 1-9, 1-3-5, TAM 3-2-1-7. Projeto 3-3-0, controle 1-0, decola da 10, direita da El Lida, Mótima. 5-4, 5-4, transponder. Tanto 1-3-5, controle. Pronto para o presidente, 3-2-1-7. 0-1, atualizado, Santa. Não, reporta não. Autorizado aliás, declarado 1-0, vento 170 graus, 9-9. Avenida Escola 1-0, voo 1-0 já. Nada 1-7, que o Zé Lima. Quilo Zé Lima, autorizado, voo de pista 1-7, o vento 1-0 graus, 9-9. É, Quilo Lima. A linha decola no zero, o vento 170 graus, 9 não. A linha decola no zero, volume 2-0. Puros autorizados 360, via peso 1-0. Decola da 1-0, curva direita, perfeita da El Lida, Mótima. 5474, transponde o controle em 1-19-35, 1-1-69. Autorizado barulho, com uma plana de voo, 360, peso 1-0. Decola da 1-0, com curva direita, da El Lida, Mótima. Controle 1-19-35, 6314, posição 06, para o pé de estacionamento. 6314, no portão 62, autorizado, chamo táxi. Vai ser lá, táxi, Solo Hotel Juliette Serra, o QNH 10013. Controle 1, 9, 9, 9, 3, 5, boa viagem. 9, 3, 5, obrigado.